voo na 096 para o Fábio. Voo Proto Serra Vitor 362, autorizado o procedimento ILS X-Ray Pista 28, reporte na final. Ok, após a posição, Cari, tem condições de voo Serra Vitor 363, se não for atrapalhar. Gente, após Cari, o Serra Vitor 363 descendo para 2500 pés, voltar 3305. Gente, desce para 2500 pés, após Cari, voa Serra Vitor 363, 3305. 1-2-0-8, voo 096. Voo 096, com curva direita no perfil da saída Momo. Decolando a 28. Informo que após decolagem mantém proa até 2.500 milhas. É, vai manter proa até 2.500 pés. Corrigindo. É que após decolagem da 28, o perfil da Momo mantém a proa até 2.500 pés. O voo 096. Lima 219, colega, obrigado. Meia 313, na escuta. Prossiga, 6313. Para informar que após a circulada 28, mantém pro até 2500 pés. Então, mantém a prova até 2500 pés no cenário 6313. Portão 096, portão 09, pushback acionamento. 096 no 09 autorizado, informa a equipe de solo, fazer início de push de forma para 28. Chegou 09. Salvador, o azul 2782 de Bruna Lima. Azul 27882, mantém a Lima. Poderia confirmar? Mantém a posição na Lima, tráfego na 09, iniciando o push. Gente, vai manter na Lima o azul 2792. 2782. Está no localizador visual, o 3305. 3305, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, já daqui a pouco. É. Salvador, muito boa noite, é o 3305, 3 milhas do Serra, Victor 364. Boa noite, na 3305, reporte o 364. Reportada, conta um momento pra mim, por favor, Dourado. Vento 230 graus com 2 nós. Tá ok, já sente. 246, desça para 2500 pés, autorizado produto Serra Vitor 363, e o procedimento em LS X-Ray, pista 28, reporte na final. Só confirmar, né, pro voo 1246. Confirmando, voo 1246, autorizado descida para 2500 pés, general 097, autorizado produto Serra Vitor 363, e o procedimento em LS X-Ray pista 28. Reporte na final. Maravilha. Serra Vitor 363 na proa, desce 2500 pés, ajustado 1097. Autorizado em LS X-Ray da 28, reporta na final. Ou 1246. Ponte Serra 28, torre 1118, decimal 95, ajuste altímetro 1097. Autorizado pátio principal, pátio 3, quilo alfa. Ponte Espera da 28, 118, decimal 95, Gol 096. Azul 2782, segue a retaguarda do Boeing da Gol. Pátio principal, pátio 3, remota prevista 4 Lima do pátio 3. Tema ativo, siga o gol até o pátio 3, sente lá na posição. 2782. Solo aos 36, livre à esquerda, solo 121, decimal 9. 219. Azul 4235, boa noite, quem está? Azul 4235, aciona identificação, na proa de pitch desça para 3000 pés, o Kennegal no 017. 3000 pés, o pitch no 017, 4235. Taxi via Alfa, mantém posição antes do pátio. Antes do pátio. 3305, autorizado ingresso pátio principal, portão 05. Ok, via pátio principal, vai pro 05, rota 3305. Salve Salvador, Oxenero 6303, pushback para venta no 04. Oxenero 6303, 04, aguarde. Na sua escuta. LS, zona 246. 246, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 198, decimal 95, zona 246. Salvador, boa noite, voo no 246, estabilizado LS. Boa noite, voo 246, cheque o trem, livre pouso na 28, vento 240 graus com 39, altímetro no 017. 017, gente. Autorizado por 22, zona 246. Senhor Salvador, boa noite, o Rio 5972, informação alfa, autorizado 1180. Boa noite, Rio 5972, acione a identificação, prossiga via chegada e pit para 4000 pés do QNH no 017. Via e pit 4000 no 017, o 5972. Solo 42, livre à esquerda, antes da Alfa, chame Solo 121, decimal 9. Esquerda, se Alfa, Solo 129, zona 246. Aí, chame. Training Oceaner 6224, Stock Agent, descende via Scotty, arrival to flight level 120, altimeter setting 1017. 1017, descent 120, and the car arrive, it's called 6224, thank you. Só vou chegar no 6303, só com 43 a bordo, alterna Galeão, pronto para o táxi. 143, Galeão, confirme a autonomia? 5 horas e 22 minutos. Liga o táxi até o ponto de espera, via pátio principal, pátio 3, quilo, alfa, no ponto de espera da 28, chame torre em 118, decimal 95, de altímetro no 097. No 097, autorizado, táxi via pátio 3, quilo, alfa, lá 1895, chanela 6303. Lagneia, Lima, tem 28. Autorizado, Lima, tem pista 28, voo 1096. 1888 1888, adicione identificação, prossiga via chegada e pitch para 4000 pés, o QNH 1017. 4000 e pitch, 1017. 96. Voo 096, decolado aos 45, mantém-se até 2500 pés, controle 120.8, bom voo. 208, boa noite, 09. Torre Salvador, boa noite, voo 2096, acusa 1500. 096, boa noite. Contato radar, suba para nível 370 na saída Momo. Autorizado o início da curva direita. Voo no 096. Na Momo 370, voo 096. Bruno 888, confirma, efetuando desvio? Manda pitch, não é isso? É, chegar de pitch, mas sem problema. Autorizado manter pro de pitch, 4000 pés. Bruno 888. Ah, obrigado, né? Entendeu pro de pitch após? Você não tá com a pitch. Gente, sem problema. Obrigado. 62-24 desça via chegada para o nível 050. Ok, descendo via 050, thank you, sir, 64. Estabilizado no localizador 4235. 5235, chama a torre, Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado. 5972, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS Zulu, pista 28, reporte na, estabilizado localizador. 7 para 2 mil, reportará estabilizado localizador, pista 28, 5972. 40 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso no 2x, 4x3. Morning, boa noite, ground, American 230, gate 11 with Alpha, IFR to Miami, ready to copy. America 230, information Alpha, 1 minute code. Sinal ali, mantém 28. 109 da Azul, visual ali, mantém na 28, 63 no 3. Oito, desça para 2000 pés, autorizado final, ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Desamba 2000, vai chamar estabilizado no Zulu, gol 1882, desamba 2000 pés. Land 6224, descende via 3000 feet, perimeter 01017. 3000, via 1017, chama 6224. Chama o centro Recife em 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2695-2545, 1096, boa noite. 1096, corrigindo a primária, 126, decimal 85. 2085, boa noite. Boa noite. Rio 5972, localizador, pista 28. Rio 5972, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, muito obrigado, senhor. Índia, parte principal até o 09465. Dado localizador, pista 28, 9 milhas e meia. Boa noite, 5972, é parte final de 5 milhas. Quanto na final de 5 milhas, 5972. America 230, where is copy? American 230, ready, copy. Clear Miami, flight level 350, takeoff 28. After departure, turn right. Momo departure in any transition via upper route 20. After flight, plan route. Coke 5551, Salvador departure 120, decimal 8. After departure, maintain heading 2,500 feet. Controle Salvador, o Oceano 6303, mantendo a proa até 2,500. Oceano 6303, contato radar, suba para o nível 360, sem restrições na saída da EL e autorizado a curva esquerda, Oceano 6303. Gente, autorizado curva esquerda sem restrições, é possível voar direto ao ótimo, senhora. Aguarde, Oceano 6303, autorizado para de Leda. Leda então direto, Oceano 6303, graças. Ok, American, Cisrejão. Azul 4980, pronto, cota. Pronto, cota, 4980. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 350, decola da pista 28, curva à direita, saída Aron, DCT Aru, conforme a rota do plano de voo. Biotrizo 197. Transponder 5546, controle Salvador opera em 120, decimal 8, informa que após a decolagem, manterá proa até 2500 pés. Ativar. Direto Monte Mão, Xenero 6303, muito grato. À direita, Aron, depois Aru, intercepta depois Zulu 17, segue conforme o plano, só na 5546, controle Salvador 208, e mantém o eixo de decolagem até 2500 pés, só após o intercepto da saída do 4980. Deixa a minha correta na posição 01, no chame pronto. 7. 1-8-8-8. Chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, obrigado. Torre, eu vou 1-8-8-8. 1-8-8-8, é a partir de 5 milhas. Vai chamar a final de 5 milhas. 5972, solo 56, livre à esquerda, solo 121, decimal 9. Boa noite, autorizar a táxi via Índia, pátio principal, pátio 3, remota prevista 6, Romeu. Salvador, azul 4980, ponte 1 da Postcard Experimental. 4980, autorizado, continua posição 01 no chame taxi. Livre para estacionamento na 01 no 4980. Taxi Salvador Tower, 118.95. 1895, thank you, and show back to Aracaju, sir. Roger, I'll wait. Roger. Shine 6224, continue your approach, stand by for clearance to land. Roger, stand by. O Salvador, San 3305, boa noite. Na frente da Alfa, próxima copa. São 3305, boa noite, Alfa confere para Recife, autorizado o nível de voo 330, recolha da pista 28, a curva à direita, no perfil da saída Aron, transição Aru e a rota do plano de voo. Transponder 5556, controle Salvador, opere no 20, decimal 80. Recife 330, decola da 28, curva direita, Aron, transição Aru, 5556, transponder 1208, controle. São 3305, informo que após a decolagem não tem proa até 2500 pés para cumprir o perfil da saída Aron. Tá bom, após decolagem, mantém a proa até cruzar 2500, ou 3305. Protejamento correto na posição 05, chame pronto. Vai chamar. Salvo Salvador, gol no 888, ligou na escuta. O Uno 888, autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, quando lá vai ser Kilo, gol no 888. Ground American 230 is ready for pushback engine start gate 11, information Alfa. América 230. Estará at pushing report for taxi, gate 11. Good to start up pushback, we'll report ready to taxi, American 230. Obrigado, boa. Boa. Four on the ground at 01, vacate to the left, call ground 121, decimal niner. Okay, left hand 121, thank you, bye. From the ground, division area 6224, now runway vacated. Position 6224, clear taxi via Alpha, report your whole charge, taxiway Juliet. Alpha and before Juliet, 6224. Azul 4980 com 93, 3 horas e 30, Fortaleza. Tive táxi até o ponto de espera via pátio principal, pátio 3, quilo, alfa, no ponto de espera da 28, chame a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 017. Ajustado no 017, está livre o táxi até o ponto de espera da 28, via pátio principal. pessoal, pátio 3, pátio 3 quilo e alfa, do 4980. Juliet, gate 03. Okay, Juliet, 3, stand 03, thank you, 624. Boa noite, controle de Salvador, informação alfa do 1170. Bom, 1170, acione identificação de TV chegada Karen para 1120. O NH 1017, corrigindo essa via para 2 mil pés, do voo 1170. Via para 2 mil pés, 17, voo 1170, CARI. Alfa 9688, boa noite, acione a identificação dessa via chegada a Cari para 3 mil pés, do QNH 1017. 76 Cari 3, 1017, não, procedimento em uso afirmativo, ILS Zulu, pista 28. Salvador, boa noite, Azul 5001, não tem informação alfa. Azul 5001, boa noite, Alfa confere. Trabalhadores autorizado a nível de voo 360, decolado da pista 28, após decolagem, curva à esquerda, após manter pro até 2500 pés, curva à esquerda, no perfil da saída da Euleda Motiva, via peso 10, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5562, controle Salvador opera em 120, decimal 8. Azul 5001, no sim, autorizado nível 360 para Guarulhos. Decola da pista 28, por meio esquerda após 2500 pés, Leda da El, Leda Mótima. Transponder 5562, controle 120, decimal 8. Via peso 10, Taubaté, ou Azul 5001. Azul 10, Taubaté. Cotejamento correto na posição 09, chame pronto. Salvador, boa noite, Azul 4959, informação Alfa. Azul 4959, confirme o nível solicitado. Ixi, acho que é 140, Felipe. 140? Tá bom, pode ser esse. Gente, autorizado Salvador Ilhéus, nível 140, decola da pista 28 após 2510, curva esquerda, no perfil da saída Coral. Acione o transponder 5563, controle Salvador, opere 120, décimo 8. O 4959 está autorizado para Ilhéus, 140, decola da 28 e após 2500 pés, com curva pela esquerda, cumpre o perfil da Coral. 5563, aciona e controle operando em 208. Só corrigindo o transponder 0263, por gentileza. 0263. Cotejamento correto do 43, chame pronto. Chamará. Got American 230, ready taxi. America 230, approved taxi until holding point via Minneapolis, April 3. Taxiway Kilo, Taxiway Alpha, holding point. Runway 28, contact the tower, 118.95, QNH 1017. 1017, via apron 3, Kilo Alpha, holding point 28, American 230. Via Minneapolis, April 3, taxiway Kilo Alpha, holding point the tower. Boa noite, puxa bem acionamento no 5. Aguarde, então 3305. Aguardaremos. Após o Boeing da América, autorizado o push no 05, chame táxi. Sente, após a passagem do América, está autorizado, 3305. Zero, decolado ao 10, mantém cru até 2500 pés, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, amigo, boa noite. Taxi Kilo, then Alpha. Controle Salvador Azul 4980, passa 1200 pés, mantendo proa até 2500 para após fazer Aron Aru. 4980, contato radar, suba para o nível 350 na saída Arão. 350, pode interceptar a saída ou mantém ainda proa? Autorizado, a curva à direita, o azul 4980. Direita Arão, azul 4980. Controle, gol 1970, vai aproximando da EL 120, pode prosseguir a descida para 2000, igual? Autorizado, descida sem restrições, gol 1970. Autorizado, sem restrições para 2000 pés, gol 1970. 3305 para o táxi, está com 147 a bordo, 315, volta para Salvador. 147, 315, alternando Salvador, livre táxi até o ponto de espera da 28, via pátio 3, Kilo, Alfa, no ponto de espera da 28, Torre 1, no 8, decimal 95, a gente já altimetrou no 097. Eu só não entendi a instrução de táxi, como é que vai ser? Pátio 3? O senhor está com a cauda virada para o pátio 3? Isso aí. Então, pode seguir via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá Torre 1, no 8, decimal 95. Juliette, Alfa, 1895, 3305. Controle Salvador Azul 4980. 4980, controle. Nós estamos com a cliente passando mal, necessitando de atendimento com uma certa urgência a bordo. A gente solicita retorno a Salvador. Gente, Azul 4980. Prossiga a descida para 4000 pés, NH 1017. Voe pro de pitch. Para interceptar a chegada e pitch, confirmando que é no 0117, Azul 4980. E quando possível, informe o assento, o sexo e a gravidade da paciente. A gente poderia soletrar a proa, por gentileza? Pitch, Índia Papá, Índia Tango ou seu desejo de vetoração? Se possível, a gente agradece a decoração, ou podemos voar também para fazer o X-Ray da 28, de repente voar o Sierra Vitor 361. Gente, autorizado o Sierra Vitor 361, o Azul 4980. Sierra Vitor 361, Azul 4980, a gente vai buscar a informação. Runway heading to 2500 or 700 feet, turn right to 345, heading to 2500. Negative, after takeoff, maintain heading until 2500. Copy that, runway heading to 2500. Tower American 230 approaching the hold short of 28, we are ready. Roger, American 230, clear to line up and take off runway 28, wind 280 degrees with 2 knots. Good line up and take off runway 28, copy the winds, American 230. GLS da 2-2, jogou 1-1-7-0. 1-1-7-0, complete a aproximação, chame Torre de Salvador, em 1-1-8, decimal 9-5. Torre de Salvador, 2-8-95, gol 1-1-7-0. 9-6-8-8, decimal 2.000 pés, autorizado final ILS Zulu, pista 2-8. 2.000, autorizado ILS Zulu 2-8, TAN 9-6-8-8. 2. Boa noite, com 1170, reparte final de 5 milhas. Chamará final de 5 milhas, 1170. Controle é o Azul 4980. Azul 4980, controle. É, o nosso, nossa passageira que está passando mal, a poltrona é 19 Alfa, 19 Alfa. Tem em torno de 20 a 25 anos. O senhor saberia dizer os sintomas? Acho que ela está desacordada, senhor, no momento. Pelo que a informação que eu tive, ela está desacordada. Gente, o senhor sabe dizer se teria algum médico a bordo? É, não tem. Nós fizemos a chamada, não, ninguém se manifestou. Gente, gato, será repassado para a equipe médica da Infraero, azul 4980. Afirmo. Para perda de altitude, senhor, solicito manter a proa 130. 17 o ajuste, obrigado, boa noite, azul 4959. Está 9688. Reduzindo 180, 9688. 4980 foi entendido por 130. Autorizado desvio a critério para perder altitude e após ser visto 361, azul 4980. Afirmo, obrigado. Salvador, 4980, informações da paciente. Já foi passada, acredito, 19 alfa, assenta, ela tem 24 anos. Aproximadamente 1,62m e 55kg. Ela está desacordada e com sangramento pela boca. Será informada a equipe médica, o azul 4980. Gente, obrigado. Boa noite, American. 230 Airborne, passing 1,800 for 2,500 runway heading. American 230 radar contact, launch to first level 340, Momo departure. Flight level 340, Momo departure, American 230. Controle Salvador, boa noite, Gol 1868, Alfa. 1868, boa noite, acione identificação desse avião chegada a Cari para o nível, corrigir, para o nível 050, o que é legal no 017. Ok, via Cari até o 050, 1868. Estabilizado, aliás, o tanto 9688. 9688, chame a Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 2950. Muito boa noite, está 9688. Estabilizado, ILS Zulu 28, está travado. Então 9688, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando, 9688. Ground Ocean Air 6224. Land 6224, ready to copy. Ready to copy. Clear Salvador to Aracaju, flight level 190. Airborne 28, after departure maintain heading 2500 feet after departure. 30 right. Conte departure via Golf 677 after flight plan route. Squawk 0260 Salvador departure 10.08. Roger, agree to Aracaju, flight level 190. Runway departure 28. We will maintain the heading until 2500 feet. After that, turn right on Conte departure. After that, Golf 677. Squawk code 20260 and 1208 departure frequency station at 6224. Connect 6224, read the back correct, the platform set up and push the gate to 03. Confirm 03, ocean at 6224. Pode voar 364 direto azul 4980. Já táxi via Índia Alfa, portão 0441. Índia Alfa, portão 0441. 4980 com referência visuais, desça para 17000 back. Com referência, desce 1700 azul 4980. Claro. Ah, sim, nós estamos. Temos aeronave chegando com prioridade de passageiro passando mal a bordo. Ok, tá certo. Solo 2-7, livre à esquerda, solo 1-2-1.